aqui é o Alfavito Unicórnio, perdão, Alfavito Romeu, estacionado no pátio 1, posição 5. Obrigado e bom dia. Gente, Alfavito Romeu, bom dia. Passa 150, chame o centro Recife em 125, décima 1, alterna 128, décima 35. Agora está 3399. Gente, Alfa, Cleo, Oscar, bom dia. Autorizado, Azul 4040, reporte táxi. Autorizado, Azul 4040, reporte táxi. 4040, está com Uno, Uno 5 a bordo, autonomia de 2 horas e 53 minutos, alterna Galeão, que está pronto para o táxi. Azul 4040, autorizado táxi, via Índia à direita, no ponto de espera torre 118, decimal 6, com 1014 no ajuste. Autorizado táxi via Índia, no ponto de espera torre 186, azul 4040. Dessa via, chegada Bonfim para 4 mil pés, Inegal 9014, aguarde o final do procedimento terminal, Inegal 90. 4 mil pés, 0014, descendo via Bonfim, 1035. Ali Salvador, muito bom dia, azul 4040. Bom dia, contato radar, subazia Arbo Uno, para o nível 360. Arbo Uno para o 360, Vicente, azul 4040. Salvador, bom dia. Sou 991-6620 para 60, informação da UFA. 996, bom dia. Contato radar, dessas vias chegada Bonf para 4000 pés. NH 1014. Guarde prosseguimento da RNAV da 90. Nossa, Bonf, M14. Aguardando a RNAV da UFA 1996. unidade do 66, o TAN 3597? 78367, autorizada final do procedimento RNAV, já pode passar no 366. Ativo, vai lá o Vitor 366, está presente, TAN 3597. Peso 3517. 7, desça 4000, foi o 367, autorizado a iniciar o procedimento, pode passar no 366. Pode, podemos usar o 366 da presente, ó, 3517. Negativo. Negativo. 3597. Confirmou, confirme o 3597. Podemos lançar a Vitor 366, Henrique? A recepção final do procedimento é RNAV da 10? Autorizado, 366. Desça 2500, 1014 ajustes. 2500 e 14 ajustes, obrigado. 3597. Passa, vai passar um 80, chama o centro em 1260, alterna 1288. Centro, equipe em 1260, alterna 1288, azul 4040. 6075, bom dia, Delta confere. Informa o nível autorizado 360. Pronto, próprio aguarda, coordenação. 360, na sua escuta para a Copa. Chené 6075, autorizado Congonhas e a Epsilon 0, Ubave, Epsilon 6 e conforme rota do plano. Nível de voo 360, decolada 10, curva direita, saída da EO, Leda Motiva. Transponder 5065, controle Salvador, Ferem 120, decimal 8. Quadro 360, sai da Epsilon 0, Ubave, Epsilon 6, decolada 10, curva direita. Da Eulia da Mostra, aciona 5065, controle 1208, está no portão 107. Correto, chama 6075, chama para puxa tornamento. Camarada, grato, bom dia. Passando 66, tem o campo à vista. Final do procedimento, TAN 3597. 7 final do RNAV, China Torre, 1 no 8, decimal 6. 26, até daqui a pouco, 3597. 499 Nomeia, desça para 4000. Penegal 1014. Fui o Cerrado 367, autorizado o final do procedimento em Renato. 499 no meio. Essa final chama a torre 18 ao meio. 18, obrigado. transformador acionamento 6075, pushback acionamento no 07. Autorizado, acionamento 6075, reposte táxi. Perdão, ataque, 6075. Dois, voo e serve do 367, autorizado, final do procedimento RNAVE, reporte passar ao 366. Não poderia ser o 366, do 6225? Pode ser, 366, 2500 descida, V14 ajuste. 2500 descida pro 366, 10 no passo, 6225. Bom dia, passe de alta, passante da Juliette. Alta, passante da Juliette, reporte. Oceano é 6075. Condições de coordenar com a equipe de solo para deixar espaço para a nave partir no 07? É, para esse 07 foi para o 99 também, senhor. Confirmo? Ah, meu mensagem foi para o 99 também, perdão. Negativo, o Oceano é 6075. 6075, escuta? Confirme o 6075, não copiei. 6075, grato, você vai colaborar. O 99 no meio autorizado, o Pátio e a Juliette. Portão 7, atento a Avianca finalizando o feedback no portão. Juliette 07, obrigado. Para o Pátio Oceanair 6075, está com 108 a bordo, 345 Oceanair Avião. 6075, fica atento ao 37 da Lua Parque 17, segue via Pátio Índia, no ponto de espera 118 decimal 6, com 1014 no ajuste. Certo, só para nada da Gol, após Pátio Índia, 9759, boa dia, senhor. Identificação autorizada de chegar a bom, se destino tenha 4 mil pés, altímetro no 014. 4 mil, 14, dia chegada a bom, se bom, se bom. Pode voltar a 37. Autorizado, senhor, Vitor 367, bom, no 7 personagem. 093, acione 24. Alfa 7, meia dúzia, meia dúzia. Afirmo, 093, 24. Autorizado, nível 050, via chegada a bomba. 050, chegada a bomba, 093. Bom dia, 103, 290, informação ambiada. 3290, para Recife, quanto cofre? Tá pronto. 3290, autorizado a Recife, via Alpesulono 7, nível de voo 330. Saída Pucajé, Maracaju, decolada 10, curva à esquerda, transponder 5070, controle de Salvador, fere 120, decimal 8. Conforme essa autorização, 330 autorizando para Recife, Alpesulono 7, da cola 10, Bucaracaju, da esquerda, Pó, 5070-108, obrigado, 36-890. Correção 3890, chama para posicionamento remoto no 3. 075, decolou o perfil da EL. 075, contato radar, suba e mantenha nível de voo 360 após 2000, direto Leda. Após 2000, voo Leda, 6075, 360. Confirma para o 6225. Afirma, até o portão 612. 9 e após a Serra dos 3 minutos. 0-0-3, informe estabilizado na final ordinária. Camarão estabilizado, 7-9. M075, chame centro, Recife, 125, decimal 1, alterna 128, decimal 35. Centro, Recife, 251, 2835, hoje na 6075. Salvador, bom dia. Esse é o Tantan 153. Autorização para o Rio de Janeiro Galeão, tá no portão 1, pronto para a cópia. TAM 3153, autorizado Galeão, via UPA November 857, Moussul, nível de voo 360, saída da El Lederume, decolada 10, curva direita, transponder 5073, controle em 120.8. TAM November 857, autorizado 360. UPA November 857, Mouso. A subida da El Lida Irume, decolada 10, curva à direita. O transponder 5073 e o controle após 12080. O TAN 3153. Corre, TAN 3153, reporte para posicionamento. Portar na ligação. 3153, dá pra meia. Confirme. Corre 118, decimal 60. 86, gol, 7 graus. Gol 093, desce e mantenha 25.00 foi para o servidor 367 e após o servidor 366, informe estabilizado na final renata. Sendo 2.500, vou 367, posso 366. 11-3, confirmando 1014. Afirmativo. 7, informação Delta 380 para Brasília. 61-657, agora de cópia para a água. É da água, valeu. Para o táxi, o 3890, estamos com 150 a bordo, 3 horas e 40, alternação Gonçalo. 71 no Índia, Monte Espera, 1895, 1014, ajuste, foi viagem. 1014, Pátio 1 até o Ponte Espera. É, obrigado, 3890. Salvador, Gonçalo 759, bom dia. Gonçalo 759, Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 3597, está pronto para o pushback e acionamento de 0-4. Gente, copia. Escuta para fora. Brasília, 360, vinha peso Lula 17. Cola pista no 0, curva direita, perfil da Arbor, 1. Transfer área. 5072 transponder, controle 1208. 360 autorizado para Brasília, peso Lula 17, Arbor 1. Transição Elefa, rodando à direita após decolagem. 072, transporte 208 ao controle. Correto, estamos pronto. Especialmente a posição. Corrigindo, aguarde para o push. Pela nave da voz de aproximando da Juliette, vai parquear a sua direita no 3. Que ela parquear a sua direita, está autorizado no 4, gente, tá? 135, 17. Após a aeronave da Gol, parqueia no 3, a nossa direita, autorizado e recordará o táxi. 1759, Juliette, portão 03. Juliette 03, 759.